Olá, aqui é Gustavo Abadi. Está iniciando o podcast O Homem Segundo o Plano de Deus. Eu tenho falado nos últimos podcasts sobre uma lista de características que formam o homem segundo o plano de Deus. Nos próximos podcasts eu vou seguir até o final do nosso mês de novembro falando sobre essa lista. E a partir de dezembro, nós vamos meditar um pouco sobre as resoluções do final de ano do homem segundo o plano de Deus. Mas agora eu queria lhe falar um pouco a respeito de uma qualidade do homem segundo o plano de Deus. O homem segundo o plano de Deus é um líder espiritual. Veja, tanto eu como você assumimos compromissos na medida em que crescemos como homens. Esses compromissos, essas responsabilidades são de nós exigidas por todos aqueles que nos cercam, seja na condição de maridos, de pais, de irmãos e alguns ainda na medida em que ainda são filhos. Você é chamado no seu lar ou no local onde você está a ser um líder espiritual. O que isso quer dizer? Como marido, você tem obrigação, o dever, de edificar a sua esposa. Veja, com isso eu quero dizer que você não pode esperar que um padre, que um bispo, que um leigo, um religioso, seja responsável pela vida espiritual da sua esposa. Da mesma forma, você não pode pensar que a igreja é responsável pela vida espiritual dos seus filhos. Esse é um erro muito grave, cometido ultimamente por muitas famílias, em especial por muitos homens. Os homens têm achado, muitas vezes, que as famílias se criam sozinhas ou que os filhos se educam sozinhos. O fato, meus irmãos, para você que me escuta aqui na Rádio Mãe de Deus, ou pela internet, é que isto não é assim e não foi esse o plano de Deus. O plano de Deus é que você assumisse a sua responsabilidade como homem, liderasse espiritualmente a sua esposa e os seus filhos e todos aqueles que estão debaixo da sua responsabilidade, da sua alçada. Mas o que quer dizer isso? Bom, primeiro você deve se preocupar, sim, com a salvação da alma dos seus entes queridos, dos seus parentes. Você deve buscar levá-los a Cristo. E para isso você tem que saber como expressar, como testemunhar Cristo na sua própria vida. Você não foi chamado para ser um católico de IBGE. Você foi chamado para saber como a sua fé funciona e testemunhá-la de forma viva para sua esposa e para os seus filhos. Você é o primeiro educador dos seus filhos. E ele vai perguntar para você sobre quem é Deus, se Deus lhe ama, o que é pecado, como ele pode viver uma vida diante de Deus e o que você irá responder. A respeito das necessidades da sua esposa, necessidades espirituais, você vê que ela pode trabalhar fora ou dentro de casa e precisa do seu auxílio, do seu apoio moral, das suas orações. Você tem feito orações com a sua família? Você tem se lembrado de que você precisa parar durante o dia? Ou no final dele, reunir-se com a sua família e orar? Você tem se lembrado que eles precisam ser nutridos na escritura diariamente, não só aos domingos? E convenhamos, nós sabemos que nem aos domingos muitas vezes a nutrição espiritual tem acontecido. E você é chamado por Deus para liderar espiritualmente a sua família. Não é o padre, não é o diácono, não é o bispo, não é o pregador da RCC ou o irmão que é aliançado na comunidade. Não, é você. Você é chamado para ser o sacerdote do seu lar. Você é chamado a ser aquele que vai representar a Deus no seu lar, que vai cuidar espiritualmente. Então, se você tem filhos pequenos, coloque eles no seu colo, ensine-os a rezar, abra as escrituras e leia, cante com eles, fale do amor de Deus com eles, não se exima do seu papel. Se você tem filhos adolescentes, por favor, não os deixe dispersos, mas chame a atenção deles, porque eles têm que viver com Deus. E se você já é um homem com filhos adultos, lembre-se de rezar. Jó rezava pelos seus filhos. Buscava fazer sacrifícios caso eles tenham pecado contra Deus. Reze com a sua esposa. Ore junto com ela. Busque saber as suas necessidades espirituais. Abra as escrituras com eles. Retire dos depósitos da igreja tudo aquilo que há de melhor em termos de vida espiritual. Lembre-se, você é o líder espiritual. Você. Busque a Deus e com certeza ele vai lhe atender. Até o próximo podcast.